mais paciente, bem mais carinhoso. Agora eu aprendi a me pôr no lugar do outro. Tô ouvindo mais, tô falando menos. Entendi que às vezes quem tá com a razão tem que sair perdendo. Aprendi com a saudade da gente tudo que cê tentou me ensinar. Pena que o coração só aprende quando é tarde demais pra voltar. Me tornei esse cara perfeito pra ficar sozinho, tentando virar a página de um amor que já trocou de livro. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada, e mulher quando diz que já era. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada, e mulher quando diz que já era. Maiara e Maraí. Aprendeu com a saudade da gente tudo que eu tentei te ensinar. Pena que o coração só aprende quando é tarde demais pra voltar. Se tornou esse cara perfeito pra ficar sozinho, tentando virar a página desse amor que já trocou de livro. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada, e mulher quando diz que já era. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada, e mulher quando diz que já era. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada, e mulher quando diz que já era. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada, e mulher quando diz que já era. Que já era. Uma taça quebrada, uma folha rasgada, e mulher quando diz que já era.